inocente executado. O Banco do Brasil mais uma vez foi assaltado. Na febre vai recuperar o dinheiro. Os polícia vixe só no desespero. Troca de tiro, gritaria, correria. Socorro, socorro, ninguém ouvia. No chão, PM agonizando baleado. Até os helicópteros foram acionados. Os pássaros de aço invadiam a cena, parecendo Hollywood, filme de cinema. Sobrevoando, fuzil engatilhado. Ladrão vacilou, virou finado. Envolvendo 5-7 tem que ter disposição. Sangue no olho e muita munição. Os parceiros do arrebento que segura não treme. Troca tiro com a civil, a rota e a PM. Cê sabe que é necessário pra segurar os malote no crime. Não basta o ladrão ter sorte, tem que ser periculoso, louco, apetitoso. Sangue frio, pique mafioso. Você quer mesmo seguir esse caminho? A cena é louca, se liga, irmãozinho. Cadeira de roda, velório, caixão. Um suspiro, dor no coração. A lei da selva, quem caça é caçado. Morre com o coração todo perfurado, com um projétil de um APT. Quem mata também pode morrer. Se o crime compensa, eis a recompensa. Choro, velório, cadeia, sentença. 157-121, no corre do crime morre mais um. E se o crime compensa, eis a recompensa. Choro, velório, cadeia, sentença. 157-121, no corre do crime morre mais um. E canto mestre ladrão, sonha com paz e amor. Dá o melhor pra coroa que teve a vida de dor. É isso que ele pensa e segue em frente até o final. A guerra não acaba e se morrer é normal. Escreve o louco, escreve, se escapar da morte. A única lembrança que restou do carro forte. Tirar quase 7 anos do fechado. É isso que se encontra na muralha do outro lado. O sistema manipula o tempo inteiro. A cada um que prende enche o bolso de dinheiro. Vê, olha só o juiz no importado, junto com o advogado que julgou você culpado. Parece cômico, mas garanto que não é. Dinheiro compra tudo nessa porra, né? É um país bagunçado, sem lei. Seja bem-vindo ao Brasil, sua vez. As portas estão abertas, é só chegar, só colar. Aqui não tem as gêmeas pra nós derrubar. Mas pra revolução é rapidão, cê vai ver. Só que o povo não entende, demora a perceber. Nunca é tarde pra pregar união. Se envolver com crime é um dos ladrão. Se o crime compensa, eis a recompensa. Choro, velório, cadeia, sentença. 157-121, no corre do crime morre mais um. E se o crime compensa, eis a recompensa. Choro, velório, cadeia, sentença. 157-121, no corre do crime morre mais um.